Alfa, reporte antes da Juliette. Estabilizado, agora 260. O 260 completa LS X-Ray, chamando Torre 118 decimal 95. 295, muito obrigado, agora 260. Torre Salvador, agora 260, muito boa tarde, sinal físico está 10 para 3 gramas. Aproximação 260, quase cristalino. Está cristalino, está passando de Ah, vem bem aqui, Mike, decolado agora às 4-1, ingressar a corredor axé, controle 208, bom voo. Novembro aqui, Mike, chamarei controle do cono 2-1-8, novembro aqui, Mike. Bem mantido, bom voo. 60, livre, todos autorizados, 0 no 0 grosso, que é mais. Felipe, pouso, pista no 0, abaixou e travou, agora 260. Cada novembro, Yankee Mike, com referentes visuais no meu pé. Reporte o farol da barra. Mantendo referências visuais, mantendo o no mil pés, reportarei através do farol da barra, novembro, Yankee Mike. D97, controle 20.8. 208, bom dia. Bom dia, decolado os dois. Sente o eco, Michael, acho que 4 minutinhos para cópia. Apenas confirme o local de voo. Tomar Quebec, controle da escuta, prossiga. Tomar Quebec, procure ficar no Veracruz, no Paris, e táxi do Avianca iniciou o pushback no 02. Não, tudo bem, estou querendo informar aqui. Afirmativo, tô agora avistando os cachorros, ok? Muito obrigado, vou informar para a aero. Ok, se você quiser pedir para o colega também passar um pouquinho para trás, a gente ingressa ali. Sente o TAM 3198, não tem como ingressar, porque ele vai puxar até através do 4, ok? E o portão do seu 03. Tá bom, vou puxar aqui para trás um pouco, mas quando eu vou. Roger, Dad, confirm your estimated time of arrival. 1410, Victor Mike Lima. 1410, copy. O Eco Mike, eu acho que eu preciso apenas confirme quantas milhas você afasta de Salvador? Umba 99, controle Salvador. O contato do radar estabelecido, 8 milhas para a posição coral, nível 090. Após coral, voe Mari para a chegada Mari, reporte da descida, eu estou vigilante. Copiado, desça para 3 mil pés, altímetro 1-0-1-1, Umba 99. Afirmativo. Está autorizado, voo de Salvador para Grupo Zulu, Costa de Sauípe, rota direta, 1 mil pés, decolando a 1-7, comprou a Nordeste, transponde 0121 e o controle 120, decimal 8. Zero, fly heading bomb position to bomb arrival and report ready for descent. Afirmativo, autorizado táxi à sua direita via Índia até o ponto de pedra pista no zero, lado 1895, ajustando 1-11-8-9-1-1-4-0. Tá 3198, prossegue Juliette, portão 03. Juliette 03, 3198. Bom 260, reporte antes da Juliette. Aguardo. O Eco Mike Oscar, apenas confirmando a Pro Nordeste, 1 no meu pé, ok? Decolando 7 com Pro Nordeste, 1 no meu pé, 0121 no transponder. Mirei. Como posto, mantendo 1.500 pés, tráfego visual evoluindo nos corredores aqui, não interferindo no seu procedimento. Tendo a nave aqui no esquema, do 4207. Desça para 2.500 pés, 4207. 2.500, 4207. Oscar Bata, confirme o POB. Era o único POB para acionamento táxi decolagem com a torre 1895, ajustando 1.011, o Eco Mike Oscar. Abandonar agora a área do controle de Salvador. Faça a escuta do centro em 12545, alterno 2685, Zulu Eco Fox. O local Salvador, Salvador, confirma intenção? Senhor Salvador, muito bom dia, esse é o Trip 5595, acompanhando o perfil da saída Coral. Direta, decolando com proa. Apenas confirme, o senhor prefere decolar ingressando no corredor forte ou com proa nordeste? Senhor Salvador, bom dia novamente, o Trip 5595. Trip 5595, contato radar na decolagem, suba 140. Está livre agora, direita, direto coral. 40, livre direita, coral, grato, Trip 5595. Afirmativo, vou informar a Bianca, ok? Obrigado, então. O Yang Delta Charlie, correto, apenas confirmando no meu pés, pro Nordeste, 0122 de um transponder, afastando por até a costa de Sauip. Correto, confirme o pátio que o senhor se encontra com pessoas a bordo? Afirmativo, 0122, o Yang Delta Charlie. Inicialmente, eu peço decolar de imediato, motorizado, no 93. Ali mantém o voo 93. O Yang Delta Charlie apenas aguarde para a transferência para o Tony, ok? Obrigado, TJ. 1895, comandante. 95, obrigado. Controle ao Zulu Delta Oceano. 7 milhas estabilizado. De aproximação azul, informa o tráfego da Gol para ingressar na ficha para a decolagem. Dessa aproximação, informa a lista ali. As coisas, 4207. Voo no 983, tem livre decolagem da 0, irá manter a proa até 3 mil pés inicialmente. O voo no 983, livre decolagem, vento variável, tudo mais. Eu vou colar 1397, passou 1970, chame centro Recife, 13325, alterna 1251. 3325, vai chamar 1397, bom dia. Do Delta Zulu, controle. Prossiga com a referência visual 075, passe agora a escuta do centro Recife para o serviço de informação de voo e alerta. Eno 2545, alterno 2685. Mantenha a posição, Michael. Do 07 azul, cheque trem, o vento 030 graus, cheque nós, pouso autorizado. Baixou, travou, pouso autorizado na 104207. Mike, Mike Oscar, pode prosseguir até a cabeceira nordeste, a partir da mesma, iniciar a decolagem com pro nordeste, tem que inserir no eixo da decolagem e da aproximação da 10. É com Mike Oscar, o vento 030 graus, cheque nós. Informa o tráfego na curva da aproximação 10. 9 983, decolada 51, controle 208, bom voo. 208, bom domingo, um abraço, até mais. O Azul 407, helicóptero Copo Colibri, setor Nordeste, decolando agora, não interfere sem entrada. Estou de soco mesmo. Vita Mike Quebec está presente, curto e baixo, final de 3 milhas, reporta. Repreende, bota aqui. Repreende, final, não pega, bota aqui. 6140, Oxané, após o traço azul, Lima. Após o azul, a Lima tem, 6140. Após está livre, direita, direto Leda. 3000, depois direita Leda, gol no 983, gente. Confere, está tudo vigilância, radar. Controle Salvador, o Eco Mike Oscar decolou da 17 com o setor Pro do setor Nordeste na sua escuta. Eco Mike Oscar, copiado. 1.000 pés na linha do litoral, batendo escudo. Escuta, Mike Oscar. Charlie, Charlie, Juliette, o controle Salvador. Aeroforme Índia, Hotel Papai, o controle. 207, solo agora em 52, a ligar direito 20.9, o azul 407 também. 209, 4207. Solo azul 427, agora passa. Azul 4207, prossegue alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, contra-ante da Juliette, 4207. 12 é o Xenemia 147. Como o tráfego helicóptero, setor Nordeste, tem a 1.000 pés, não interfere. Ok, vem iniciar agora, 6140. Final 3 milhas, Vitor Mike Quebec. Final 3 milhas, Vitor Mike Quebec. Final 3 milhas, Vitor Mike Quebec. Final 3 milhas, Vitor Mike Quebec. Final 3 milhas, Vitor Mike Quebec. Final 3 milhas, Vitor Mike Quebec. Final 3 milhas, Vitor Mike Quebec. Final 3 milhas, Vitor Mike Quebec. Final 3 milhas, Vitor Mike Quebec. Final 3 milhas, Vitor Mike Quebec. Final 3 milhas, Vitor Mike Quebec. Final 3 milhas, Vitor Mike Quebec. Final 3 milhas, 6333 clear taxi main April taxi India for hold the point runway 10 tower 118 this one 95 Q1810 11 have a nice flight. Muito bom dia, o contato radar na decolagem, suba ao 250 na saída Puka. 250 na Puka. Para o controle. That may remain on my frequency to 80 miles. Correction, to 60 miles out Salvador. Maintaining the visual condition of flight level 095. Azul 407 vai dar passagem ao Airbus da Avianca, após prossegue Juliette, portão 01. espaço, se o espaço precisa. Informação ótica, ajuste 1011, tá pronto, cópia? Pronto, cópia. Autorizado Salvador, São Paulo, via Pesolu 16, nível de voo 360. Saída da El, Leda, após Leda, direto Bridge, onde interceptero via, após conforme a rota. Decola da pista 10, primeira curva direita. Transponder 5166 e o controle Salvador 120 decimal 8. Correto, tinha pronto, gol 10 no 5. 0 no 5, recorde. Voo 1983, passou 170, chame centro Recife. 13325, alterno 251. 13325, 251, grande abraço, até mais. É. Zulu, Delta Serra, controle para você. O momento é este. Prossiga com referência visuais no 075 e para o serviço de informação de voo alerta, chame Centro Recife no 2545, alterno 2685, Zulu, Delta Serra, voo. Control, departure 6310.8. To departure 6333.8, so long, sir. Have a good day. Good day. Para 3.000 pés, altímetro no 011. Mário, 3.000 pés, 1.0 no 11. Se autorizar, a gente curta essa descida aí. Prossiga direto ITAP, web 5728. Ótimo, ITAP na proa, 3.000 pés, 5728. Departure, good morning, Shenair, 6333 with you. 6333, radio contact from departure, climbing maintain 360 on the departure. 360. Now departure, Shenair 6333. I'm going to fly direct to Bridge, Leda, intersection 30, Bosco. Fly heading Leda position. Leda, thank you, 6333. Uma 99, prossiga para 2.000 pés, reporte estabilizado no curso do localizador, 199. Mono 738, boa, prossiga na chegada Mari, desça para o 050. Mari 050, bom, direta, né? 61140. Chama agora o centro Recife, 02545, alterna 1685. 2545, alterando 2685, obrigado. E o Sinero 6140. Eco Mike Oscar, copiado. Procedia com a frente visual e a frequência está livre para a coordenação. Charlie, transgira controle agora 10.8, após prosseguir corredor forte, bom controle. Obrigado. Patrulhe Salvador, é o Papa Tango Yankee, Delta Charlie. Delta Charlie, prossegue. Você falou de Salvador, tá aqui no Tramejo por aqui. 500 pés ingressando no corredor forte. Quem é que Delta Charlie? Acione 0122. Acionado agora sim, 0122 Delta Charlie. Contato radar terminado 57 milhas sudoeste do VOR de Salvador. Chama em controle de Ilhéus, 1201. Romba 99, chama em torre 1895. Check trem autorizado pelo pistão 0, vento 040 graus, 8 nós. 25, 25, this is long. This is 163, Canada Day. Papo Uniforme, Vitor Mike Lima, contact Recife Center, 125, decimal 45, e Sonego 126, decimal 85. Gol 1738, reduz a velocidade para 2100 nós. Uma 99, seu solo 08, é, autorizado retorno pela pista, no pátio militar, na minha escuta. Para acionamento, vai chamar a solo 29. Eu não recebi o cotejamento, foi interferência na frequência, livre retorno, agora aí a sua esquerda e depois a direita, pátio militar, para o acionamento, chamou 29, só. Carreira 3. Yankee Delta Charlie, suficiente, frequência livre. Obrigado, já volto. Web 5728, desça para 2000 pés, ajuste no 011, autorizado a sinal ILS, é bom estabilizado. 2011, autorizado ILS, é número 1. Afirmo, Web 5728. Obrigado. Gol 1738, desça para 3000 pés, ajuste no 011, livre da restrição exita. E autorizado voo local, Salvador, com TGM em Vera Cruz. Decola da 17 com a primeira curva à direita, corredor axé 1 no meu pés. Pressiona 01 no meia, controle 120 decimal 8. Kluinski, correto? Confio para o B, por gentileza. Pressionamento por Rio Nuno, entre sua 95, para Kluinski. Brasília, Force 732, Vector Force Space, turn right, head 230. Right, 230. Autorizado, chame para ingresso na 107.